Boeing, American 230. American 230, go ahead. Yes, we're on gate 11. I'd like to put our clearance on request for Miami. Roger, 230, could you please confirm the estimated output time? Screen, and I still do not have you have it standby 220. Roger. Our scheduled departure is 0430. 0430, Roger. If it's 0430, then I may have your flight plan pre-approved here on my screen in approximately 9 minutes. I'll call you as soon as I have it, sir. Obrigado. 220 para 150 na sua etapa. Acionado 4036. Aceita a informação, Charlie. 3170, aciona identificação, mantenha a proa de TAP, descendo para 3000 pés, ajuste em Salvador 1020. Para 3000, 1020 em Salvador, proa de TAP, o TAP 3170. Faça todas as restrições à frente, são 3-1-7. Todas as restrições já estão à frente, 1-7-0. 230, are you ready to copy? Ready to copy, American 230. American 230, clear to Kilo Mike India Alpha via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7 until Bravo Echo Lima. After Bravo Echo Lima, you cleared according to flight plan route, flight level 360. After takeoff from runway 10, left turn on Momo departure, Mike Oscar departure, and the Ninam transition. November Echo, November India Mike transition. Frequency of the departure 120.8, squawk 5141, American 230, redact. Clear to Miami, Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, Bravo Echo Lima, flight plan route, flight level 360, runway 10, left turn, NOMA departure, mainland transition 120.8 and 5141, American 230. Back is correct, American 230 on stand 11, call me ready for push and start. Roger. São 3170, desça para 2000 pés, o ajuste é no 020, está autorizado a final do procedimento ILSP, reposta estabilizada. 1020, descendo para 2000, autorizando o procedimento ILSP, reposta estabilizada, está 3170. American 230. Push and start. Negative, not yet. Just had a question on the Momo departure. Will the restriction apply for to cross 15 CME at or above flight level 110? Restriction again, but I think it's you have to get to flight level 110 before you have before you're 1.5 miles out. Otherwise, you have to maintain 3,000 feet until 2.5 miles out, sir. Okay, oh, we got him. I'm going to check it, and as soon as I have a confirmation, I'll tell you that. Thank you. Salvador, bom dia, azul 42, estou na mesma confirmação, Charlie. Azul 42, Anomenha, bom dia, acione identificação. Está para 3 mil pés na proa de Duna, o ajuste 1020. 3 mil pés na proa de Duna, 1020, azul 42, Anomenha. To cross flight level 110, you have to crossing 110 until you're 1.5 miles out of Salvador, and if you're not able to do that, you'll have to maintain 3,000 feet from 1.5 to 2.5 miles. Sir. Okay, we understand. Obrigado. You're welcome. Controle, o TAN 3170, interceptou ILS, visual 410. 3170, complete o sinal do procedimento ILS Extinction, torre 198, decimal 9. 295, obrigado, bom dia. Sim. Torre Salvador, bom dia, tá 3170, uma milha para o externo, sinal ILS. 3170 avistado, pouso autorizado, pista 10, ventou no 60 graus com 11 nais. Ok, livre pouso 90, tá 3170. Salvador, boa noite, ou melhor, bom dia, está 3520, quem te dá informação dela? 3520, bom dia, sendo identificação, desça para 4 mil pés na proa de duna, o ajuste em Salvador, 1020. 4 mil na proa de duna, 1020, está 3520. American 230, gate 1-1, ready to push and start. American 230, clear for push and start, call me ready for taxi. American 230, roger. Chamado. O solo, continuando a sua frequência. 217, seu solo. Chame no 219. Boa. 219, graças. Tu não está autorizado o procedimento? Desceda para 2000 pés. Presidente, desça para 2000 pés. Ajuste no 020. Está autorizado sim a chamar o procedimento que ele assistei para pista no 0. E Salvador, reporte estabilizado. 4216 azul. Certo, repete, estabilizado, 4216. Alfa, aproximado da Juliette, o teste 3170. Teste 3170. Guarda da Juliette, o 3170. 3170. Vai, guarda. Autorizado ingresso Juliette, portão 08. Autorizado ingresso Juliette, portão 08, da 3170. Desça para 2000 pés, ajuste no 020, está autorizado a final do procedimento de ILS X-Ray, reporta estabilizado. Até 2000 pés, faltará estabilizado no ILS X-Ray, na 3520. American 230 is ready to taxi. 230 taxi approved via main apron in India to holding point for 310. Observing only the Airbus of them park on gate 08. And main apron in India at holding point on runway 10, contact tower frequency 118.905. American 230, have a good flight. Okay, India to the holding point, runway 10 on tower, when ready. Give way to the TAM Airbus front, parking on 08, American 230. Estabilizado, azul 410 no meio, tem um campo à vista. Azul 4216, complete o sinal do procedimento ILS para pista 90 de Salvador e chame torre, frequência 118, decimal 95. Presente a torre, 118.95, obrigado, bom dia, Félix. Torre, bom dia, Azul 4216 está estabilizado no X-ray. Júlio 42 no meio avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento no meio 0 graus, 8 nós. Celebre pouso azul 42 no meio. Azul 4216 está no solo, livrou. Azul 4216, seu solo faz 29, chame 121, 19. 10, vamos lá, valeu. 42216, boa noite, autorizando Alfa e Juliette, portão 03. Oi, Juliette, portão 03, 42116. Salvador, bom dia, tá 3520 ILS, pistão no zero. Dia, tá 3520, avistado, pouso autorizado, pistão no zero. Ventura 50 graus, 8 a mais. Teve pouso, pistão no zero, 1020, tá 3520. Tower American 230 is ready at 10. 230, line up and wait on 010. Good morning. Line up and wait 10, American 230. American 230, clear for takeoff. Wind 150 degrees, 08 knots. Clear for takeoff, American 230. Então, 11, portão 11. Alfa, direto com 11, 3530. 0, gonad 6, contact 120, decimal 8, good flight. 120, decimal 8, American 230, one right. America 230, make a contact climbing for level 360, Momo departure. Momo departure 360, American 230. Informação Delta, confere. Para Recife eu tenho 370 já aprovado, o senhor está pronto para tocar? 192 autorizado para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, via a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5143, gol no 192. Cotejamento correto, gol no 92, portão 10, chame pronto para pushback acionamento. America 230, call Recife Center, 126.85, if your neighbor 125.45. 126.85 and backup 125.45, America 230. Portão 1-0, aprovado, puxa, pega acionamento, gol 1-1-9-2, chame pronto para o táxi. Obrigado, voo 992, táxi aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 020, no ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 18295, voo 1192.